desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque aquela casa estava edificada sob a rocha. Mateus capítulo 7 e verso 25. Com esse texto da palavra de Deus, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, desejando um bom dia a todos aqueles que estão em sintonia com a nossa programação. Que Deus abençoe poderosamente a cada um nesta sexta-feira. Logo mais à noite, em nosso templo, nós estaremos realizando um grande culto da vitória. E nesta manhã, para convidar você a respeito desse culto, está aqui o nosso evangelista Ezequiel, ele que é um dos líderes dessa grande noite de bênção, para contar um pouquinho o que está acontecendo e convidar as pessoas para esse grande momento com Deus. A paz do Senhor, pastor Geraldino, um bom dia aos nossos ouvintes. É com alegria, pastor, que eu me sinto na verdade honrado por estar aqui nessa rádio, nessa emissora, convidar os nossos amigos, os nossos irmãos, a comunidade de Erechim para estar presente hoje à noite em mais uma celebração de louvor a Deus e nesse culto da vitória. Nós temos ouvido muitos testemunhos e aquilo que Deus tem feito, nós não precisamos aumentar uma vírgula daquilo que Deus tem feito, pessoas recebendo bênçãos financeiras, bênçãos espirituais. E nós queremos te convidar, eu quero deixar o meu convite para você fazer parte desta noite da vitória, fazendo o teu propósito e Deus te ouvirá, com certeza. Muito obrigado, pastor Geraldinho. Aí está a palavra do Ezequiel, então hoje à noite, Silveira Martins 506, venha para a noite da tua vitória. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um escritor norte-americano, ele comparou a fé a uma torre alta, erguida sob uma rocha. A escuridão da noite não nos deixa ver a rocha sobre a qual a torre está edificada. Mas sabemos que aquela torre está bem firme, resistindo à força das ondas, refletindo a sua luz, iluminando o caminho para entre o mar e a terra. Ter fé é estar firmado na rocha que é Cristo, estando apto a enfrentar as tormentas e mantendo-se tranquilo mesmo que as águas rujam e nos perturbem pela sua braveza. Deus é inabalável, nele estamos seguros, ele pode fazer-nos andar sobre as ondas impetuosas do mar. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos andando sobre as águas, Pedro encheu-se de coragem e imitou o mestre, caminhou em direção a ele. Contudo, momentaneamente deixou-se abalar pelas circunstâncias e permitiu que a dúvida se instalasse em seu coração, tomando o lugar da fé. Não haja assim, amado ouvinte. Alicerce a sua fé no Senhor, para que ele guie o seu barco em meio às tempestades da vida. Ore, como o salmista orou: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Está lá no Salmo 61, verso 2. Somente em Cristo temos segurança, somente em Cristo temos a certeza de que nada nos poderá destruir. Você que edificou a tua casa sobre a rocha, ainda que soprem os ventos, que a chuva desça e que corram os rios, Deus vai estar protegendo você, porque você confiou a ele esta segurança. estômago anseia pelas águas vivas, por tua presença minha alma suspira. Ó Deus, perguntam-me onde estás. Minhas lágrimas, Senhor, me servem de alimento, desfalecendo estou. Porque te abates, ó minha alma, e te perturbas dentro em mim. Eu quero nesse momento orar com você. Senhor nosso Deus, nesta manhã, sexta-feira, quando talvez alguém, sentindo que o seu barco está submergindo, as ondas da luta do dia a dia, os embates, as incompreensões, as desilusões, a chegada do final do ano, e com ele fazendo uma retrospectiva, este irmão, este amigo, essa pessoa, sentiu que o seu barco não andou. Ele ficou avariado no meio das ondas. E eu estou orando agora. Eu sinto o meu coração, a minha alma se move, Senhor. Porque eu sei que Tu é um Deus presente, um Deus de compaixão. Tu veio para nos fazer felizes, abençoados, prósperos. E nós queremos que essa casa que está sendo destruída, ela receba agora mesmo a bênção de Deus. Casamento, o relacionamento em família. Senhor Deus, ataca essa onda impetuosa e traz vitória. Levanta tuas mãos e estenda-se para socorrer este homem, essa mulher, esta casa, este lar, essa família. Em nome de Jesus Cristo eu peço. Entrego diante de ti o meu pedido em favor dos enfermos e clamo por eles. Não abandonas estas pessoas, Senhor. Socorra pelo amor do teu grande nome, agora e sempre. Amém e amém.